vidas, gozar de um amor. Hey, yeah. Eu quero vir, ter a vida, quero flores de vida, corridas, gozar de um amor. Hey, yeah. Eu quero vir, ter a vida, quero flores de vida, corridas. Estúdio Fest Produções. Lindas. Asas. Lindas. Sei que tudo de você te pedi só pra te dar prazer. Eu como eu jogo com uma vez. Um futebol que se deu mais. Eu vou até tirar óculos. Vem pra cabeça, sempre que eu me esqueço. O dia e o mês, o primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclamo do meu jeito de menino, que só te amo. Meus sentimentos não se enganam. Bora bater! Você não pode saber. Canta pra mim! Eu quero ver as vozes. É todo Maranhão, aqui a gente é sucesso. Vocês cantam pra mim. São vocês. Vai, vai. Vai. Eu não posso aceitar. Não tem como eu aceitar. Só pra São Guilherme. Vem, vai. Tiro de mim só pra te dar prazer. Eu como eu jogo por uma vez. Você viu onde pegou? Linda! Pego a cabeça sempre que eu esqueço. Aqui abre! Aqui abre! Abre aqui! Abre! Sempre reclamo quando eu... Abre aqui, gente! Que só te amo. Bora, meu povo, eu gosto aqui, vem! Vem. Meus sentimentos não se enganam. Vamos cantar, vamos cantar. Vem. Você não pode. Canta pra mim. Que sou nada sem você. Tira aqui, meu amor. E se joga no chão, minha banda. Joga no chão, minha banda. Que só meus amores cantam pra mim. Ajuda. São vocês. Brasil jogou! Vamos lá, meu povo! De ladinho, de ladinho, de ladinho! Sofrência! Olha, parceiro, Eric! Pode tempos! Chora não, isso é! Você está na sombra do olhar, pensei em te guardar. Mas nada além de mim

chore nunca mais, amor. Oh, oh, oh. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amar. Amar, amar você até você se amar. E me ama, oh, oh. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Quero ser seu homem, te fazer amar. Amar, amar você até você se amar. E me ama, oh, calma. Eu sou o sol secando a chuva no seu olhar. Sou eu quem cuida e eu te peço por favor, não chore nunca mais, amor. Oh, oh, oh. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Você se amar e me ama, oh, calma. A sua insegurança não me leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amar. Amar, amar você até você se amar e me ama, oh, calma. CD, A Rocha Sofrência. Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Não entendo, por que não me falas e viras a cara? Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalha. Quando tem conversa sobre mim, por quê? Canta, parceiro. Tu sentes tanto rancor. Sofrência. O homem que te amava e te querido deixaste de. Nosso amor, irmão te pisteu, pra tu depois vir me tirar a vida, e quem me vê crucificado ainda, não te bastava dor que o teu adeus deixou, te peço por Deus, diga que irmão te pisteu. Não entendo, por que me desprezas? De mim se afasta, como se eu fosse um mendigo assim. Por quê? Por quê? Tu sentes tanto rancor por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste de falar tudo por favor. E não te pisteu pra me tratar assim como farrapo. Um vagabundo, pobre, coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizer, pra tu depois me tirar a vida, e quem me vê crucificado ainda, não te bastava dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fizer. Os clones coladinho no seu coração. Por que tu sentes tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste de falar tudo por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo. O vagabundo, pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz depois ter me tirado a vida, me tirar e ter me decrucificado ainda. Uou, uou. Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. O seu adeus. Te peço por Deus, diga que mal te fiz Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Em dor e com o vazio a edição dentro de mim, tudo é tão errado assim. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão. Merece uma chance, pensa muito mais. Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Seus olhos, teu sorriso era o meu paraíso, a luz do sol no amanhecer. Não tenho forças pra viver. Não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão. Da solidão, eu não sei viver sem teu amor. Não sei mais, não posso ficar sem você. Não sei mais, não sei e nem quero ficar. Não sei mais, não sei e nem quero viver.